Então, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre uma alegria conhecer uma nova casa espírita, e principalmente quando ela é nova, quando ela está se formando. Porque a casa espírita, ela é um verdadeiro celeiro de luz, aonde ela se instala. E falar numa casa espírita, falar de Jesus, é uma alegria ainda maior, porque nós podemos juntar tanto o conhecimento que o Espiritismo nos proporciona e encontrar em Jesus todo o amor que nós temos aprendido sobre Ele já há muito tempo. E falar de Jesus nessa época do Natal é muito gratificante também. Refletir sobre alguns dos episódios, algumas das situações que envolveram a vinda desse ser tão especial para todos nós. E é com essa alegria, então, que nós vamos hoje abordar o tema, o Cântico das Legiões Celestes. Nós sabemos, por muitas notícias dos livros sagrados, do Novo Testamento principalmente, e aprendemos com a comunicação dos Espíritos, o que significou a vinda de Jesus. Foi um fato extraordinário para a humanidade. Foi algo que marcou profundamente o destino da humanidade. E é sobre a vinda dele e o quanto marcou para a humanidade essa vinda que o tema dessa palestra resume. O Cântico das Legiões Celestes é aquele que ficou conhecido como sendo o anúncio aos pastores do nascimento de Jesus. Então nós temos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, os versículos 8 a 14, a narrativa do que esses espíritos de alta condição espiritual disseram aos pastores. Narra ali de maneira breve qual foi a impressão que eles tiveram daquela manifestação espiritual tão intensa que os surpreendeu naquela noite. Nós temos então nesse Evangelho de Lucas lá dito assim: então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Porque inicialmente, um espírito de alta condição espiritual se apresenta aos pastores e diz que ele trazia notícias muito importantes. E em seguida é que vem esse cântico das legiões celestes. Essas legiões celestes, elas representam o quê? Um grupo de espíritos muito numeroso e que veio acompanhar Jesus no seu nascimento, que veio dar aquele amparo, aquela assistência. Pensem, se nós, espíritos tão ainda imperfeitos, né, tão necessitados, temos espíritos que vêm nos auxiliar no processo do nosso reencarne, imagine um espírito puro reencarnando, ou melhor dizendo, encarnando. Porque Jesus, pelo que temos notícia, encarnou no planeta aqui, num corpo físico, uma única vez. Não temos registro nenhum que podemos dizer que Jesus tenha vivido outras vidas. Muitas pessoas já levantaram essas hipóteses, relacionando a grandes mestres de grandes tradições religiosas, filosóficas do passado. Mas Jesus, dada a sua natureza, e pelo que nós podemos aprender com os Espíritos que nos trouxeram tantas instruções, veio à Terra e corporificou-se uma única vez, encarnou-se uma única vez. E ele teve essa assistência dessa numerosa falange de Espíritos que, na tradição cristã, ficou conhecido como anjos, ficaram conhecidos como anjos, mas que na verdade eram espíritos de grande elevação espiritual e que vinham dar ao seu grande mestre, ao seu grande orientador, o grande governador desse planeta, o amparo necessário para que ele cumprisse a sua missão. Às vezes parece estranho a gente pensar que um espírito de grande elevação espiritual precise de auxiliares. Mas isso é uma das condições da criação divina. Nada se realiza no universo sem cooperação. O único que tem poder absoluto para criar de maneira independente, de maneira autônoma, é Deus. porque Ele é o Criador no sentido mais profundo da palavra. Todos os demais seres que Deus criou utilizam a força da cooperação para as grandes realizações. E Jesus também, não menosprezando a sua grandeza espiritual, contou com inúmeros e inúmeros auxiliares que executaram o grande plano idealizado por Ele desde a formação desse planeta. Porque a vinda de Jesus já era prevista desde a época da formação do planeta, algo em torno de 4,5 bilhões de anos atrás. Ele entendia que em algum momento ele deveria vir, junto aos espíritos encarnados aqui na Terra, demonstrar pessoalmente as grandes virtudes. Porque essa também é uma das características da lei divina. Aquele que sabe mais, instrui os que sabem menos. Em algum momento precisam estar juntos para compartilhar desse conhecimento. E Jesus, então, encarnando-se, trouxe consigo inúmeros espíritos. Alguns encarnaram, que seriam aqueles que o acompanhariam de início, e outros que ficaram no mundo espiritual acompanhando e dando ao Mestre, dando ao Senhor deste mundo, todas as condições de ele realizar a sua tarefa. Quem presenciou os grandes fenômenos espirituais naqueles dias deve ter ficado muito impressionado. Quando a gente vê uma manifestação mediúnica fora do comum, a gente já fica espantado, fica extasiado. Imagina você ver um espírito materializando-se, mostrando-se a você, e em seguida você vê toda uma legião de seres radiantes, de seres luminosos, manifestando uma alegria indescritível. Imagine como esses pastores ficaram impressionados. Até hoje, nós temos aí esse relato que nos faz pensar como foi esse momento. Nós temos muitas produções que tentaram retratar aquele momento sublime, filmes, e temos essa animação, esse desenho animado, que para mim é um dos que melhor retrata essa aparição que os pastores puderam testemunhar. E é o que nós vamos passar a ouvir e ver agora, para que a gente possa ter uma ligeira ideia de como foi ali, aquele momento em que as legiões celestes anunciaram o nascimento de Jesus. Acompanhemos agora. A cidade nunca esteve tão agitada. Que bom. Era um dia. Todas aquelas pessoas de lugares distantes. Imaginem as histórias que estarão contando. Ah, as histórias são todas iguais. As verdadeiras são entediantes. E as interessantes são todas mentiras. Mesmo assim, eu gostaria de estar lá. É melhor se acostumar com isso, rapaz. Nada de importante jamais aconteceu em Belém. Agora vá. Eu vos trago novas de grande alegria, uma mensagem para todos os povos, pois nasceu neste dia, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal. Encontrareis o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Temos que ir à cidade imediatamente. Mas e quanto ao rebanho? Ele vai ficar seguro. Esta noite nasceu o Salvador do mundo. Thank you. Esse cântico, então, ele representava naquele momento a grande alegria que aqueles espíritos superiores que acompanhavam Jesus sentiam naquele momento de ver que aquela grande missão estava iniciando aqui na Terra. Era a expressão de alegria. Normalmente, quando a gente pensa num espírito superior, a gente pensa como algo muito pacífico, calmo, sem demonstrações de sentimentos, sem demonstração de alegria. Esses seres expressaram dessa forma a sua alegria, através de um cântico que tinha um significado profundo, porque os pastores, homens humildes, homens simples, conseguiram registrar a mensagem, a ideia, que ficou conhecida então como o Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. E esse cântico, ele tinha um significado, era a forma com que eles estavam dizendo qual era a natureza daquele ser que estava chegando ali na terra. Era o que se poderia esperar de Jesus, daquela criança que estava nascendo. É interessante porque os judeus, eles tinham a expectativa de que o Messias, aquele grande esperado que o profeta Isaías já tinha muitos séculos antes anunciado, de que ele viria como um grande guerreiro, alguém que colocaria o povo judeu acima dos outros povos, que o lideraria para que eles estabelecessem um domínio sobre as outras pessoas. Mas aquela legião celeste, aqueles espíritos puros, já vinham alertando através desse cântico de que, na verdade, a natureza daquele Messias não era bem como esperavam. Embora ele soubesse que viria alguém especial à Terra, não viria aquele guerreiro como eles haviam imaginado já há muito tempo. Viria um ser que traria novas concepções de vida. E para a gente poder entender bem isso, para a gente poder situar bem Jesus na história da humanidade e poder dizer com tranquilidade por que Jesus foi alguém tão especial, por que ele foi tão marcante na história da humanidade, é necessário a gente conhecer um pouco do panorama religioso no tempo de Jesus. Nós vamos ficar em duas regiões geográficas que vão ser profundamente influenciadas pelo cristianismo, pela mensagem pura de Jesus, e que depois isso irradia-se para o mundo. Nós temos então o significado desse cântico, que nós vamos explorar logo mais, mas antes vamos ver como era esse panorama religioso no tempo de Jesus, como era a fé em Roma e em Jerusalém. Em Jerusalém, no tempo de Jesus, nós temos a religião sustentando uma série de ideias que leva o homem a oprimir a mulher. Há uma tendência de se apropriarem de uma série de ensinamentos religiosos para oprimir a mulher. O homem sempre fez isso em qualquer cultura, em qualquer região do planeta. O homem, ele sempre se prevaleceu da sua força, da sua capacidade de dominação, para estabelecer um domínio, muitas vezes cruel, sobre a mulher, subjugando-a. Porque é da natureza do espírito inferior utilizar a força para se sobrepor ao outro e dominá-lo. E nas condições biológicas, nós temos, naturalmente, o homem mais força que a mulher. Culturalmente, ele se prevaleceu dessa força e estabeleceu também um domínio cultural sobre a mulher. Então é muito comum a gente observar nas religiões mais antigas essa possibilidade de o homem distorcer ensinamentos espirituais que ele recebe puros, mas que depois ele vai conduzindo de uma tal forma para dominar o sexo chamado frágil só fisicamente. Sob outros aspectos, ele não é nada frágil, ele é até muitas vezes mais forte que o espírito masculino. Por isso que nós precisamos, ao longo da evolução, alternar de posições. Durante um período evolutivo, reencarnamos como homem para adquirir as características masculinas. Em outro período da nossa evolução, reencarnamos como mulheres para adquirir outras características. Isso é perfeitamente natural e condizente com a lei divina e fundamental para a evolução do espírito. Mas no tempo de Jesus, então, em Jerusalém, o homem se prevalecia do seu domínio sobre a mulher para oprimi-la. E ele buscava essa justificativa justamente na religião, que dava a ele a ideia de que ele tinha direito sobre a vida da mulher. Nós vamos ver uma prática que era muito comum entre os judeus, mas em outros povos ela também existiu e existe até hoje em algumas regiões do planeta, onde a mulher que era acusada de adultério, ela era condenada à morte por apedrejamento. Ela recebia pedradas até morrer. Na verdade, essa condenação, ela também podia ser aplicada ao homem que era encontrado em adultério. O homem que traísse a sua esposa, ou o homem que cometesse alguma falta muito grave contra a religião, contra a sua sociedade, ele também podia ser apedrejado. Mas é curioso que não existe registro histórico de homem morrendo por apedrejamento. Mas a mulher, sempre vamos encontrar esse registro. Então nós temos a justificativa para uma prática tão bárbara no livro do Antigo Testamento, o Levítico, que traduz a mentalidade das pessoas naquele tempo, né? Se um homem cometer adultério com uma mulher casada, com a mulher de seu próximo, o homem e a mulher adúltera serão punidos de morte. Então existia uma justificativa religiosa para esse tipo de sentença, de levar a pessoa à morte por apedrejamento. Alguém que já levou uma pedrada na vida sabe o quanto dói. Imagine você levar pedras até a morte. É uma morte realmente muito dolorosa e que foi algo praticado com muita frequência. Isso era, então, algo que comum, natural nos dias de Jesus, lá em Jerusalém. Outra prática comum que nós tínhamos no tempo de Jesus era o sacrifício de animais para Deus. Os judeus, eles acreditavam já há muitos séculos que para poderem demonstrar a Deus a fidelidade a Ele, eles precisavam fazer sacrifícios de animais, ofertar o melhor das suas criações de animais ou ofertar o melhor dos seus alimentos para a divindade. E nós íamos encontrar esses sacrifícios como fundamentais. Nascia uma criança, os pais tinham que levar as pombas para serem sacrificadas no templo. Casava-se, dava-se um sacrifício. Precisava fazer algum ritual de purificação por alguma impureza que a pessoa acreditou que ela estava contaminada, fazia-se sacrifícios. Era uma prática comum. Até hoje, alguns judeus mais tradicionais, mais ortodoxos, eles conservam a prática de sacrifícios de animais, acreditando ser fundamentais para que Deus os reconheça e aceite ali o desejo que eles manifestam durante esse sacrifício. E ele tinha fundamentação religiosa também. Se nós formos encontrar no livro do Êxodo, no capítulo 20, lá no Antigo Testamento, nós vamos encontrar essa recomendação. Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos. Holocaustos seriam as oferendas, né? E as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, verei a vocês e os abençoarei. Então era fundamental para manter aquela aliança com Deus o sacrifício de animais. Nós vamos ver também uma outra prática, né? Aqui já é mais uma característica dos religiosos do tempo de Jesus, que era a corrupção, né? Líderes religiosos comprometidos com os interesses terrenos. Isso foi algo comum no tempo de Jesus, mesmo antes, é comum nos nossos dias. As pessoas que lidam com questões religiosas geralmente estão comprometidas com algum tipo de desequilíbrio, com algum tipo de ato ilícito, porque acaba muitas vezes havendo uma confusão do papel de ser religioso. Muitas vezes o religioso ele tem um papel de liderança e ele passa a acreditar que aquilo dá a ele direitos sobre os demais de tirar vantagem de alguma situação, por exemplo. Foi isso que levou Jesus a dizer, e ficou registrado no Evangelho de Mateus, quando ele disse assim dos fariseus e dos escribas: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sobre pretextos de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Jesus ele teve uma oposição muito grande dos fariseus, não porque ele fizesse coisas extraordinárias, não porque ele ferisse a lei, em alguns momentos, mas porque ele condenava de maneira direta as práticas errôneas que os fariseus tinham. Esse daqui é um dos registros que ficou, então, desse combate que Jesus fez a essa grande hipocrisia no tempo dele. E temos também, né, nessa época, Deus refletindo a imperfeição do homem. Nós estamos num processo de evolução em que nós temos uma grande dificuldade ainda de conceber Deus. Naquele tempo, há 2000 anos atrás, era muito comum o homem ver Deus, imaginar Deus com atributos humanos, com características de homens. Por isso que Deus refletia a imperfeição dos homens. Por exemplo, a concepção de Deus exclusivo de um único povo. Os judeus no tempo de Jesus acreditavam que Yahvé era exclusivo deles. Era uma divindade que só olhava por eles. Os outros povos, romanos, filisteus, gregos, eram todos desprezíveis para Deus. Veja, quem é que tem sentimentos de excluir o próximo? Somos nós. O ser que criou tudo, ele não pode ter esse sentimento tão pequeno, tão mesquinho, de fazer preferência, de ter preferência por um grupo e abandonar os outros. Nós temos essa forma de ver a vida. E é assim que a gente tem se conduzido na evolução. A gente ama muito o quê? A nossa família. A gente ama mais ou menos o vizinho. E quanto mais distante a pessoa, menos a gente se importa com ela. Não é assim? É uma característica marcante da humanidade? Então, o homem, ele transfere esse sentimento para Deus, achando que Deus é exclusivo de um único povo. Nós vamos ter também, nessa concepção que eles tinham imperfeita de Deus, de que Deus precisava ser agradado com sacrifícios. Veja, aquele que criou o universo, um animal sendo queimado numa fogueira, pode ser algo que agrade esse ser que criou a vida, que criou tudo que nós conhecemos? Ofertar um animal a uma divindade, achando que ela vai ficar feliz com esse tipo de sacrifício, é uma das características do pensamento religioso mais primitivo. É quando o homem ainda está iniciando as suas primeiras concepções sobre Deus. Então, nesse tempo, essa ideia de que Deus precisa ser agradado, ele precisa ser apaziguado com uma oferta material, é como nós somos. Nós precisamos de coisas materiais para sermos agradados. Veja, se alguém esquece da gente de nos dar um presente e oferta presente a todos os outros, nós nos sentimos ali uma pontinha de inveja, de ciúme, não é assim? Então, nós é que somos assim, né? Nós é que somos assim. Ficamos tristes quando nós somos esquecidos. E quando eles acreditavam que Deus precisava de ser agradado. E outra coisa, olha, Deus se enfurecia contra a sua criação. Era a concepção que eles tinham. O que que o homem naquela época imaginou das lendas que disseram que o mundo foi destruído uma vez por um dilúvio? Quando a gente vai ver essa história lá, na Gênesis, no primeiro livro do Antigo Testamento, a gente vê que aconteceu o que ali? Na verdade, Deus ficou com raiva da sua criação e resolveu destruir o mundo. E só salvou Noé e a família dele. O que que é isso? É um ser que fica com raiva. Quem é que fica com raiva e sai quebrando tudo? É a gente, não é assim? Não tem gente que faz isso? Quebra tudo o que tem dentro de casa porque está com raiva de uma situação? Destrói tudo, eu compro outro depois. Isso é um sentimento nosso. Imaginar que Deus tenha vivenciado esse processo, ficou com raiva da humanidade, está fazendo tudo errado. Vamos matar todo mundo e começar de novo. Somos nós que fazemos isso. Mas o homem transferiu essa ideia para Deus. Imaginou que ele destruiu o mundo uma vez. E outra coisa, olha, permite a origem do mal que destruiria muitos dos seus filhos. Né? É a grande criação infeliz que a humanidade teve de acreditar na existência de um ser voltado para o mal. Se a gente for explorar a fundo essa ideia, sabe como ela nasceu? Da onde vem essa ideia de que existe uma essência do mal combatendo o bem? Foi do pensamento primitivo que o homem tinha ao observar as forças da natureza. Ele observava uma tempestade, uma enchente, uma calamidade como algo destrutivo, que realmente é. E ele via o quê? Que aquilo era algo que ia contra ele. E depois ele viu um período de refazimento da natureza. Tudo volta a se equilibrar. Tudo volta a se recompor. Então ele começa a observar esses ciclos de destruição e construção, que são naturais, que fazem parte dos processos de transformação geológica do nosso planeta, climática. São transformações naturais e necessárias desse mundo. O homem começa a criar a ideia de que existe o bem e o mal. O bem é quem? É aquele que dá o alimento, que produz as colheitas. Quem é o mal? É a tempestade, é a destruição. É aí que começa a surgir na mente do homem a ideia de que existe o mal combatendo o bem. E, mais adiante, ao longo da sua evolução religiosa, ele começa, por não entender a lei divina, a conceber que o que acontece de ruim para ele é a criação do mal. É uma criação desse ser que teria sido, então, um ser que se revoltou contra Deus e que passa a atrapalhar a obra de Deus. Veja, esse pensamento, né, é por desconhecimento das próprias leis naturais e é por desconhecimento da própria grandeza de Deus. Que ser que, tendo conhecido Deus, como narra lá no Antigo Testamento, sabendo quem Deus é, que ser poderia se voltar contra ele? Aonde há racionalidade nisso? Né? Um anjo, conhecendo a glória de Deus, resolve se opor a ele, sabendo quem ele é. É algo ilógico. Na verdade, essas ideias elas vão sendo formadas ao longo de muito, muito tempo. E até hoje, muitas pessoas ainda acreditam e aceitam essas ideias porque passaram por tantas encarnações sendo ensinadas de que existe o mal, de que ele é uma força atuante, de que ele se opõe a Deus, e as pessoas não conseguem se libertar. Essa concepção da existência do mal, ela é negar a Deus um dos maiores atributos dele, que é a capacidade de criar algo para se tornar bom, e não o contrário. Deus não cria nada que degenera e se corrompe para sempre. É o contrário. Ele cria seres que evoluem e se tornam bons. Ele cria seres que evoluem e se tornam perfeitos. Esse é o atributo maior de Deus. Não aquele que cria algo para se perder, mas aquele que cria o imperfeito para se tornar perfeito um dia. O homem ainda tem muito a aprender sobre os atributos de Deus, porque enquanto nós estivermos pensando Deus com essas ideias que povos primitivos cultivaram e até hoje milhões de pessoas carregam, nós não conseguiremos entender o Criador ainda. E Jesus foi um dos que trouxe, então, a base mais fundamental para a compreensão do que é Deus, como nós vamos ver logo mais. Então, vamos ver agora rapidamente como era em Roma. A gente vê que muitas vezes nos foi ensinado, e até hoje é ensinado assim, de que o povo judeu tinha aliança com o Deus único, com o Deus bom, e os romanos com os deuses inferiores, imperfeitos. Mas nós vamos ver que muito do que os judeus vivenciavam em termos de religiosidade era presente também na religião dos romanos. Vamos ver como era isso. Opressão contra as mulheres também existia? Também. E baseado na religião também. As sacerdotisas que não se conservassem virgens eram trancadas para morrer em abandono. Davam a elas um prato de alimento, um copo com água, e elas eram trancadas numa sala e ficavam lá para morrer. Quando aquele alimento e água acabasse, não seria dado mais nada para elas. E elas iam morrer de inanição ali, iam morrer desidratadas também. Porque acreditavam que a mulher tinha que manter uma certa pureza para lidar com as questões religiosas. Então a gente percebe que essa tirania do homem, usar até ideias religiosas para subjugar a mulher, para controlá-la, era algo presente na cultura dos romanos, como era dos judeus. O sacrifício de animais. Os rituais e sacrifícios eram tidos como garantia da ordem. Se eles não sacrificassem animais para os seus deuses, o caos na sociedade deles poderia se instalar. É a mesma ideia que os judeus têm. Para manter a aliança com o seu Deus único, também precisavam de sacrifícios animais. E religiosos corrompidos? Também. sacerdotes exerciam uma influência muito grande sobre os governadores, né, e governantes, e eram designados pelo imperador e senado. Então, aqueles que cuidavam da religião, eles acabavam tendo uma influência sobre a política, sobre as formas ali de governar o povo, e vice-versa. E os governantes tinham uma forte influência, porque eles é que determinavam quem poderia ser sacerdote ou não, quem podia tratar das questões de religião. Então, a gente percebe que a mistura das coisas do mundo e das coisas espirituais acontece lá com os romanos, como acontecia com os judeus também. E os deuses também vão refletir a imperfeição do homem. Normalmente as divindades aqui é Marte, é o deus da guerra, como ficou ilustrado na idade, na Renascença, por um pintor. Ele tem os atributos que um guerreiro tinha, de guerrear, de ferir, de matar e ser recompensado com os prazeres normais que qualquer homem daquela época gostaria de ter. E os deuses deles vão refletir as imperfeições dos homens, como o deus dos judeus também refletia. Então, olha, práticas religiosas eram vistas como necessárias para a soberania do império e união das pessoas de uma mesma família ou cidade. Famílias e outras cidades podiam ser escravizadas e saqueadas. A religião, nessa época, deles, dos romanos, era como a dos judeus. As divindades só favorecem aqueles que as agradam. Quem não agrada as divindades fica sem a proteção delas, fica desamparado e pode acontecer o que quiser com eles porque eles não agradaram uma divindade. A gente percebe que duas culturas tão diferentes, eles tinham no fundo os mesmos valores, eles eram pessoas que no fundo, embora a aparência era diferente, a origem era diferente, eram movidos pelos mesmos sentimentos, porque eram tudo o quê? Espíritos imperfeitos. E a escravidão e servidão não eram condenadas pela religião. A religião não via o escravo como igual ao senhor. Eles podiam ser escravizados, podiam ser subjugados, maltratados, vendidos e até punidos com morte. Como a religião dos judeus também permitia, em alguns momentos, matar e punir alguém, ou melhor, punir alguém com morte. E os deuses apresentavam as mesmas paixões que os homens. Então, o que a gente tem nesse panorama no tempo de Jesus? É exatamente isso. Pessoas que, no fundo, seus sentimentos são muito parecidos. Embora deem nomes diferentes às suas divindades, embora tenham práticas diferentes, mas que na essência, no fundo, elas são muito parecidas. Porque elas representavam a imperfeição do espírito humano. E nos nossos dias, quando a gente identifica essas práticas, ainda hoje, presente na humanidade, a gente percebe o quanto nós ainda não evoluímos religiosamente. O quanto as nossas concepções de Deus ainda são tão precárias. E cabe lembrar que essas pessoas que viveram nesses tempos também cultivaram ideias, valores nobres. Também tiveram princípios elevados e que eles merecem todo o nosso respeito por esses princípios nobres, superiores, que eles cultivaram em suas religiões. Mas, em meio a essas ideias, eles cultivaram muitas coisas imperfeitas também, concepções muito atrasadas sobre Deus. Agora vamos pensar em Jesus fazendo oposição ao seu tempo. Jesus, como ele lidou com essa questão da mulher no tempo dele? Jesus, ele respaldou essa opressão que o homem fazia sobre a mulher? Não. Num episódio em que foi apresentada uma suposta mulher adúltera a ele, o que ele disse para a mulher? Para começar, queriam envolver Jesus naquela intriga. Supostamente ela tinha sido surpreendida em adultério e trouxeram para ele e disseram: mestre, ela foi surpreendida em adultério e a lei manda ser apedrejada até a morte. E aí Jesus, o evangelho narra que ele estava lá escrevendo na areia com o dedo, né? Joana de Ângeles, sábia mentora, nos diz o seguinte, que o que Jesus estava escrevendo ali eram os erros, os vícios que aqueles homens todos que acusavam a mulher possuíam. E ele estava ali dizendo que cada um deles tinha. E Jesus pergunta então, olha, já que é assim, aquele que estiver puro, que estiver sem pecado, pode atirar a primeira pedra. Certamente eles foram tocados ali profundamente por essa colocação de Jesus. Alguns devem ter visto o que Jesus estava escrevendo ali e se retiraram. E quando eles se ausentam, Jesus pergunta: mulher, onde estão aqueles que te acusam? Ela disse: eu não sei, Senhor. E Jesus então diz: nem eu te acuso de nada. Vai e não peques mais. A gente vê que Jesus tem uma postura completamente diferente. Se ela estava errada ou não, ele, sendo um espírito puro, pelo que ele disse, ele poderia ter atacado a primeira pedra, porque ele era puro. Mas ele não o fez. Ele simplesmente a libera e dá a recomendação: não erre mais. A gente vê que Jesus, ele traz uma prática que é completamente diferente da forma, das maneiras como as pessoas agiam na época. Ele está rompendo ali com uma tradição, com uma cultura machista muito grande. O que fizeram no cristianismo depois de Jesus não tem nada a ver com Jesus. Porque se a gente for ver no livro da história da religião cristã, principalmente do século IV até os nossos dias, vamos ficar horrorizados. Mas o que fizeram depois, ou em nome de Jesus, não tem nada a ver com ele. A forma como ele lidou com as pessoas que tivessem qualquer comportamento errôneo não foi simplesmente de acusá-las e querer puni-las. Foi de dizer: vá e não erres mais. Então, Jesus agiu de maneira bem diferente. E Jesus, em relação aos sacrifícios de animais, que eram tão importantes naquela época, eram fundamentais para manter o povo unido aos seus deuses. Como que Jesus lida com isso? Jesus entendia que a prática dos sacrifícios de animais era uma coisa muito antiga. Era algo que o homem não conseguia se libertar facilmente. Mas ele põe uma recomendação para o sacrifício ser agradável a Deus. Que nós tínhamos que deixar o sacrifício no templo e ir e se reconciliar com o nosso irmão para depois voltar e fazer o sacrifício. Foi o que ele ensinou. Ele já estava introduzindo ali uma ideia que mais tarde seria feita a transição, de que não seriam mais necessários sacrifícios animais para Deus, mas que era fundamental e era primordial que você primeiro se reconciliasse com o seu desafeto. Porque aí sim Deus estaria olhando para você. Ele agiu de maneira muito didática. Ele não combateu aquilo que as pessoas não podiam ainda deixar de fazer, sacrifícios animais. Mas ele põe uma condição fundamental, que é você melhorar a sua relação com o próximo. Que aí sim você consegue ser agradável a Deus. Então Jesus, ele coloca uma nova condição para os sacrifícios e queria fazer muitos pensarem ainda como realmente se aproximar de Deus. E que mais tarde ele traria novos ensinamentos e mostraria isso, de que a nossa relação com Deus, ela passa necessariamente pela nossa relação com o próximo, como veremos logo mais. E a questão dos religiosos corrompidos. Quando tentaram envolver Jesus na questão dos impostos, perguntaram para ele: podemos pagar os impostos para os romanos que nos oprimem? Jesus diz então assim: de quem é a cara que está aí nessa moeda? De quem é a figura que está aí? E respondem: é de César. E ele diz: dê então a César o que é dele. Ele deixou muito claro que não deveriam misturar questões humanas, terrenas, com os interesses divinos, com as questões que envolvem a religiosidade. E nós não podemos transformar questões práticas da nossa vida material em questões religiosas. Não podemos misturar religião e interesses materiais. Ele estava em oposição ao que religiosos de todas as partes do mundo faziam até então: misturar os interesses espirituais com os materiais. E o que mais Jesus então fez, né? Ele diz que Deus, ou ele ensina algo que nos mostre Deus refletindo a imperfeição do homem? Não, ele faz o contrário. Ele diz para o homem imperfeito ainda assim: olha, sede perfeitos como é vosso Pai Celestial. Ele nos dá uma inversão total do que nós viemos fazendo com a religiosidade até então. Nós não temos que plasmar, moldar, idealizar Deus a partir das nossas imperfeições. Nós temos que fazer o contrário. Nós temos que identificar as perfeições divinas e buscá-las. E Jesus, então, ele rompe com todo um pensamento religioso milenar, não só da cultura dele, do judaísmo, mas da de outros povos também. É por isso que Jesus ele é um marco na história da humanidade. Não é porque ele caminhou sobre as águas. Temos como explicar isso dentro do Espiritismo com tranquilidade. Não é porque ele multiplica pães. Também temos como explicar isso com tranquilidade. Ele é grandioso porque ele faz alguém que está à beira da morte recobrar a vida e apresentar-se saudável. Também é, mas não é isso que o torna tão especial para a humanidade. Porque aquelas pessoas que ele curou morreram, acabaram morrendo. Porque os pães que ele produziu ali por um fenômeno de materialização extraordinário foram consumidos e aquela matéria se dissipou. Mas o que ele ensinou persiste até hoje. O que ele veio trazer de ensinamento para nós está até hoje refletindo no coração de milhões de pessoas no mundo todo. Uns de maneira imperfeita, outros um pouco mais próximos do que ele ensinou, mas isso ainda move as pessoas. O que Jesus veio mostrar para a gente realmente foi exatamente isso, uma nova forma de relação com Deus. Ele veio nos ensinar de que temos que amar ao próximo como a nós mesmos para poder amar a Deus. É a condição fundamental para amar a Deus que ele propõe quando perguntam a ele qual era o maior dos mandamentos. E ele diz, ame a Deus acima de todas as coisas. E o segundo ensinamento, que é igual ao primeiro, ame ao teu próximo como a você mesmo. Então ele mostra de maneira clara, sem amor nas relações, sem entendimento, sem eu ver o próximo como alguém que merece o meu respeito, a minha atenção, o meu cuidado, eu não consigo amar a Deus. E ele vai mais longe, ele mexe nas feridas daquele povo. Quando ele diz, da parábola do samaritano, quem era o próximo? Os judeus tinham uma aversão pelos samaritanos, porque era um grupo de judeus que há muito tempo tinha adotado práticas diferentes das principais práticas dos judeus. E eles passaram a ser vistos como impuros, como degenerados, como pessoas rebeldes, que se distanciaram de Deus. E quem Jesus elege como a figura daquele que é o próximo do homem ali necessitado? Não foi o religioso, não foi o mais ali qualificado do ponto de vista ali das convenções humanas. Era aquele que era mais mal visto pelos judeus. É que ele coloca como próximo. É o que nós temos lá na parábola do bom samaritano. Então nós vemos que Jesus ele é tão importante na história da humanidade porque ele rompe com tudo o que se pensou religiosamente até o tempo dele. Ele inaugura uma nova fase para a humanidade. Existiram pessoas que viram os homens de maneira igual até então? Se existiram, não tinham coragem de dizer publicamente. Ele não. Ele diz publicamente e demonstra isso de maneira assim inquestionável. Então Jesus ele é o grande marco na história da humanidade por isso. Por isso que aquelas legiões celestes estavam tão felizes de ver que nascia aqui no mundo um homem que traria novos paradigmas, novas ideias, trariam ali uma orientação para a humanidade que iria conduzi-la ainda por muitos séculos. Até hoje nós estamos ainda por aprender o que é amar o próximo. O que é a gente realmente ter o sentimento de solidariedade, de respeito pelo outro? Hoje, mais do que nunca, nós reconhecemos o quanto isso é importante para todos nós. Viver em sociedade, aproveitar o progresso que a sociedade pode nos dar, é fundamental esse sentimento de solidariedade, de fraternidade, de companheirismo, de auxílio mútuo, que se resume tudo pela palavra amor. Por isso que ele é um marco, por isso que aqueles espíritos demonstraram tanta felicidade, porque finalmente a humanidade começaria a ter ali o mais importante de todos os ensinamentos. Ali, algo que seria fundamental para a conquista da paz, que é o amor ao próximo. Foi isso que Jesus veio fundamentalmente nos ensinar. E de quebra, ele nos mostrou que a nossa essência é imortal, que nós não morremos. Ao apresentar-se em espírito aos seus discípulos e a outras pessoas, ele demonstrou de maneira inquestionável que o homem possui uma realidade espiritual. Então Jesus, ele é esse grande marco por isso. E a vinda de Jesus, como já falamos, foi um projeto dos primórdios da formação da humanidade terrena. Houve uma grande movimentação na espiritualidade para que ele viesse. E o Cântico das Legiões Celestes representava a expressão de alegria de espíritos auxiliares da missão de Jesus. Emmanuel comentou esse Cântico das Legiões Celestes. E ele então nos disse, numa mensagem, ele disse que o louvor celeste sintetiza em três enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a nossa alma. Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. E por fim, a boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. O Cântico das Legiões Celestes era já o grande aviso do que poderíamos esperar daquela criança. E toda vez que nós pensarmos em Jesus, nós temos que lembrar dessas situações. Nós não podemos pensar em Jesus como alguém que veio apenas para nos curar, apenas alguém que nos socorre, mas é alguém que espera algo da nossa parte em favor do mundo, que é obra dele. Nós temos que lembrar de Jesus não como aquele que vai nos abençoar, nos ajudar, nos curar, nos redimir, nos elevar, mas é aquele que espera a nossa participação nessa tarefa em favor dos outros. Porque muitas vezes o auxílio que nós estamos esperando, ele se chama trabalho, ele se chama dedicação, ele se chama amor, ele se chama devotamento ao bem. Por isso que ele nos disse, né, que alguém que quiser seguir os passos dele, precisa pegar a sua própria cruz, sua própria carga de sofrimentos da vida e carregá-la e segui-lo. E o que é seguir Jesus? É fazer o bem aonde você estiver, com quem você estiver. É você aceitar o outro como ele é e ajudá-lo nesse processo de transformação. Foi o que Jesus fez com as pessoas que ele foi encontrando ao longo da sua vida. Ajudou-as na sua transformação. E alguém que disse era assim, ah, mas isso é pretensão, querer fazer o que Jesus fez? Veja, ele disse que tínhamos que seguir os passos dele, não é isso? O que, que ele fez? Ajudou. Então nos cabe também ajudar. Não é pretensão, porque nós não estaremos fazendo exatamente o que ele fez, mas faremos aquilo que nós podemos fazer, que está dentro da nossa capacidade de ação. Então, é o grande caminho para a nossa vida. Então, o Cântico das Legiões Celestes, ele deve lembrar, ser para nós a lembrança do nosso compromisso com Jesus de trabalhar pelo progresso da humanidade. E como que nós vamos fazer isso? Como nós vamos auxiliar nesse grande progresso da humanidade? É o que nós vamos ver nessa linda prece narrada pelo Chico Xavier, que foi um médium que recebeu a comunicação que ora nós vamos ouvir. Prece diante da manjedoura. Senhor, diante da manjedoura, em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria fatuidade. Sol da vida, não nos confies as terras da morte. Fortalece-nos o ânimo, reaviva-nos a fé, induze-nos a confiança e a boa vontade. Tu que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos, sábios e generosos, por amor aos homens, ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade, ampara-nos contra as serpes do orgulho, conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade, e reconhecemos, à frente do teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Assim seja. Nós temos então o roteiro a seguir, temos o convite, que é a de seguir Jesus. É de transformá-lo não apenas nesse ser que nós lembramos nos momentos de aflição, nos momentos de dor, mas de lembrar que ele é o grande agente de transformação desse mundo. Ele é o grande arquiteto, ele é o grande condutor dos destinos humanos. E se quisermos evoluir, quisermos crescer espiritualmente, encontrar a paz interior, nós devemos buscar meditar profundamente nesses ensinamentos e buscar segui-lo. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê um Natal repleto de paz, de harmonia com nossas famílias e que o ano de 2004 seja muito promissor para todos nós em todas as realizações que nós necessitamos, mas principalmente no nosso crescimento espiritual. Muito obrigado a todos.